já sabe a hora certa de atacar. Ele não tava esperando, não tava acreditando que um dia ela ia revoltar. E revoltou, não quer mais cozinhar, ela só quer fazer amor. Você falou que ela não é pra casar, mas ela não se livrou. Sem condição, ela virou.